No tempo antigo palavra valia, o povo era amigo, a vida sorria. Hoje eu só vejo cidade apressada, e a minha estrada ficou abandonada. Lá na varanda, café no bule, roça comprida, moda no fole. Agora é silêncio, pressa e ruído, e o meu destino ficou sem sentido. O mundo mudou e eu fiquei pra trás. Sonho com coisas que não voltam mais. Perdi meu rumo, fiquei sem guarida e me perdi no pó da vida. Vulcão amostra pulsão de cimento. Com calma, mundo pobre, o êxito no amor. Eijinho aluno se fez sem guarida e me perdi. No da vida. Cimento, trocaram a lua por luz de apartamento. A terra clamando por mão calejada, mas a enxada ficou.